em termos daquela agilidade que a pessoa não tinha quando vem, não é? Agilidade física, até aquela destreza motora mais em atividades mais cotidianas, e depois isso associada a uma perda de peso, quando são casos de perda de peso, especificamente, depois são aqueles casos em que a pessoa, não necessariamente querendo perder muito peso, mas ter outra condição física, que será esse o objetivo, não é? É ter uma condição física para aquilo que eu estava a dizer há pouco, para as atividades mais básicas do dia-a-dia, e a pessoa sentir-se bem com ela mesma, claro, evidentemente.